chegando agora para o nosso segundo bloco. É, a gente vai comentar aqui a prova que também aconteceu no sábado, lá em Mid-Ohio, em Lexington, né, em Ohio. É um circuito conhecido já dos admiradores do automobilismo no Brasil, recebeu por muitos anos a IndyCar, né, a CART, e é o segundo ano que ela recebe a NASCAR, e não tem agradado muito aos olhos dos espectadores, né. A vitória, de certa forma, surpreendente do Chris Buescher, mas antes da gente já puxar aí, eu vou já chamar os destaques do Leonardo e do Hélio também, aí a gente entra no mérito aí do que foi realmente a corrida aí lá em Mid-Ohio. Bom, então vamos lá, Mid-Ohio, então, uma corrida boa, uma corrida disputada, mas eu, para mim, nível muito baixo da corrida bagunçada. Aí a chuva chegou e parecia que ia atrapalhar mais ainda a corrida, mas graças a Deus não choveu. Bom, vitória do Chris Buescher, uma excelente vitória do Chris Buescher. Primeira vitória dele na National Wide Series. Esse menino aí está fazendo um ótimo trabalho na Haas, com certeza vem sendo merecedor do carro que tem. E o tanto que ele está andando, ele poderia estar até num carro melhor do que o carro que ele está atualmente. Parabéns para o Chris Buescher mesmo, uma vitória muito, muito boa dele mesmo. Ele soube economizar, ele soube, no final, apertar o ritmo como precisava e economizar como precisava também. Então, parabéns para o Chris Buescher aí. E, assim, o mais legal também que eu achei foi que nós continuamos com os pilotos que conseguiram ou a primeira vitória em 2014 ou a primeira vitória na carreira. Uma sequência bem legal aí nas três categorias da NASCAR. Voltando semana passada, em Watson Green, o Marcos Ambrosio venceu a primeira em 2014. E na Sprint Cup no domingo, o Almendinger venceu a primeira na Sprint Cup. Em Michigan, o Johnny Sauter venceu a primeira em 2014. E na National Wide, né, no sábado à tarde, em Mid-Ohio, o Chris Buescher venceu a primeira na National Wide. Então, uma sequência bem legal da NASCAR aí, em termos de primeira vitória para esses quatro pilotos aí. Aí no domingo, quem venceu no domingo foi o Jeff Gordon, mas isso aí é outra história. Bom, a corrida boa do Smith, né, terminou em segundo. O Scott dominou a race, mas no final o track position foi que fez toda a diferença para ele, acabou terminando em terceiro. O Elliott Sadler, mais uma vez, honesto, quarto lugar, não fez nada, mas foi um bom resultado para ele, principalmente para o campeonato. O Sadler, ele terminou em sétimo. O Chase Elliott, eu pensei que ele ia atacar um pouco mais, mas ele foi honesto. O Tagliani fez uma boa corrida, uma corrida bem movimentada, mas terminou em quinto, acabou terminando em quinto colocado. O Justin Marks também teve muito problema, pagou punição e terminou em sexto ainda. Foi um bom resultado para ele. Agora o Elliott Sadler, né? Ele fez, apesar das atrapalhadas dele, ele acabou errando, rodando, saindo, batendo, macetando. Pegou fogo no carro, aconteceu de tudo com ele. E terminou em sétimo. O Dillon, e também ele fez bastante coisa lá em Mid-Ohio também, causou bastante o Dillon Kwiatkowski, e terminou em oitavo. O Bane foi o nono. E para fechar o top 10 da Coba Armstrong, com uma estratégia diferente, ele que nas últimas paradas, ele foi o único que parou, então colocou os quatro pneus. Ele relargou em 18º e terminou dentro do top 10. Tá aí uma boa estratégia para ele aí. Acabou ganhando toda essa diferença dele aí. Acabou tirando na pista aí. E o Dino, né? Que teve problemas de motor, mas continuou na corrida. Terminou em 19º. O Galgo ferveu o carro. Infelizmente, faltando 10 voltas para uma corrida. Ferveu o carro. Não tinha mais pneu também. Precisou parar. E o 54 com o número de válvula acabou indo para as garagens um pouco mais cedo. E acabou a corrida para ele. Hélio? Então, o Chris Buescher, né, crescente durante o ano, né, primeira temporada em tempo integral dele na Roush, né, e conseguiu sua primeira vitória no ano, né, a primeira vitória dos carros da Roush na temporada, veio com o Chris. Gostei muito da estratégia que eles utilizaram e, principalmente, o que agradou a todos foi a segurança que ele mostrou ali no final, né, mesmo com o risco de ficar sem combustível. E correndo no road course, né, mesmo ele tendo alguma experiência, né, quer dizer, ele tendo pouca experiência nesse tipo de pista, digamos que eu acho que ele ganhou uma confiança ali dentro da equipe importante para o resto da temporada. Até acho que ele possa até vencer uma prova, mais uma prova na temporada, né, até prova que tiver Cup Driver competindo. Né. É, o Riggs Smith, uma atuação muito segura, né, muito consistente também, né, é, segundo lugar, né, ele que não vinha tendo boas atuações de road courses, né? Finalmente mostrou um grande trabalho. O Brian Scott liderou parte da prova, né? É, achei importante, né? Vendo que ele é um piloto que às vezes ficou muito conhecido por fazer algumas atrapalhadas nos ovais, mas nos road courses, ele também já tem alguns anos correndo no Nationwide Series, já deve ter mais de 10 largadas em road courses, vem mostrando bastante consistência nesse tipo de pista. Os demais, eu quero destacar o Justin Marques, né, ele teve problemas, conseguiu se recuperar, terminou em sexto. E lá pelo lado dos underdogs, né, um cara que eu gostei muito de ver, que também estava numa estratégia diferente ali, só que infelizmente teve um problema e acabou batendo no muro, foi um antigo campeão da categoria, né, o Jeff Green, né, correndo no 14, ele que até o ano passado competia em todas as provas fazendo start and park, esse ano já não está aparecendo todo fim de semana. Ele fez um grande trabalho no carro 14 aí da Star, né? Só que ele acabou tendo problema e bateu no muro ali, até meio forte, mas ficou tudo bem com ele. É, Pedro? Bom, então, acho que vocês já resumiram bastante, assim, eu vou só dar uns destaques pontuais. É, foi uma prova, assim, que até deixou a gente confuso um pouco, devido a essa dinâmica de combustível, mas... não foi uma coisa interessante de se ver na pista, assim, não foi uma prova de road course clássico, assim, da NASCAR, entendeu? Não teve tantas disputas emocionantes, menos acidentes do que a gente espera, menos contato, até uma surpresa com a participação de alguns pilotos aparecendo bem, tipo o Brian Scott, o próprio Chris Buescher, o Regan Smith chutando um pouco o azar dele de lado. Né, a gente teve o Sam Hornish Jr. tendo um problema ali no meio da prova, né, um problema de motor, teve que abandonar, foi direto para as garagens. E um baixo número até de amarelos, foram 5 amarelos, acho que esperava algo em torno de 7 aí, a maioria por carros fora da pista, acidente mesmo, só o do Jeff Green, como o Hélio já tinha comentado, mais para o final da prova. Bom, vamos lá. O Chris Buescher, para mim, surpreendente, é óbvio, a gente tem que mencionar que foi no combustível, né? Mas isso vale muito em road courses, não diminui a vitória dele. Ele já tinha largado bem, ele anda bem nesse tipo de circuito, ele liderou bastante a prova, né? Ele liderou 25 voltas, as últimas 25 voltas ele liderou da prova. Então, assim, a gente pode mencionar que foi um bom trabalho dele, assim como foi do Brian Scott também, que está mostrando que sabe andar nesse tipo de traçado, tá, gente? Eu não sou fã dele, eu não gosto muito dele como piloto. Eu, sinceramente, não admiro o trabalho dele. Eu acho que ele está lá mais por dinheiro do que por talento. Mas ele tem esse potencial em road courses e está correspondendo bem. Liderou o maior número de votos na prova, quase metade do evento. Então a gente tem que mencionar assim. O Regan Smith, apesar de segundo lugar, não conseguiu abrir muito, conseguiu tirar muito no campeonato, porque o Chase Elliott sabe também virar para os dois lados, né? Terminou em quarto. O Alex Tagliani, que a gente apostava que iria vencer, acabou terminando em quinto. Foi um dos caras que trouxe um pouco de emoção para a corrida, né? Dando alguns toques. O Justin Marques, que é praticamente um especialista, mas corre em oval também. Só que só fez as provas de misto esse ano pela Turner. Ele não fez Iowa também, se vocês puderem me confirmar aí. Eu acho que ele fez Iowa, Léo. Dá uma olhada aí, por favor. Mas o melhor resultado dele na carreira, esse sexto lugar. E se eu não estou muito errado, deve ter sido o melhor resultado do carro 31, tá? Que geralmente é do que o Avinhas. Em contrapartida, o Dylan foi muito bem também. Terminou em oitavo mesmo, ele tendo saído da pista durante a prova, né, ter carregado bastante sujeira, ter ido para o box, ele conseguiu terminar em oitavo, sim. Ó, melhor resultado do carro 31, o sexto colocado, ele largou em sexto, chegou em sexto, o Jesse Marques, E antes havia sido o oitavo lugar do Dillon lá em Daytona. Daytona, né? Que ele repetiu como o melhor resultado. Só que depois de Daytona, abaixo de Daytona, o melhor resultado dele são dois décimo primeiro lugar. Kentucky e Fontana. Positivo. E o Marx correu em Iowa também? Você consegue me trazer essa informação aí ou não? Não, só duas largadas. Ele só fez um misto. Fez duas largadas. Só fez só os mistos. Só o Chase Pistone. América e Mid Ohio, exatamente. O Chase Pistone correu duas em Iowa. Foi o Pistone, né? Obrigado, Elião. Aí a gente, o Hélio citou os underdogs, né? O Mike Bliss, né? Trazendo o número 19 para um 11º lugar. E o surpreendente Matt Di Benedetto terminando em 13º com o carro do Curtis Kay, né? O carro número 40 aí. O Matt que participa de quase todas as etapas, mas geralmente faz o start and park, né? Ele até tem um motivo de piada aqui em casa, que meu pai gosta de ficar acompanhando em que lugar ele tá lá no ticker das corridas. Ele fala lá, o Matt, já tá em 39º, 40º, então a gente até brinca aqui e surpreendentemente ele terminou em 13º. E Pedro? Outro cara que foi bem também, fez a estreia, foi o Cody Ward, né? Correndo pela equipe do Rick Ward, que é filho do Rick. Com o carro número 23, terminou em 15º lugar. Sim, senhor Leonardo Guina. Pedro, e o 13º lugar do Márcio de Benedetto não é o melhor, não é melhor resultado do carro. Antes não é. Foi em Rode América, o melhor resultado do carro 40 com ele dirigindo o carro foi o 11º lugar. 11º lugar? Isso, lá em Rode América. Ele fez 18 largadas, ele não se classificou, o carro na verdade, né? Não, o Matt não se classificou para Daytona, Charlotte, Michigan e Daytona 2, ele não conseguiu se classificar. Às vezes ele corre no 46, às vezes ele corre no 37, foi exatamente um 11º lugar lá em Rode América. De resto é 39º, 30º, 40º. A maioria das corridas é Starling Park. É Starling Park, por isso que a gente brinca aí. Corridas que ele andou até terminar foi Iowa, Rode América, Watkins Glen e Mid Ohio. Então ele só correu até o final em um oval, terminou 5 voltas atrás, foi em Iowa. Nas demais, todas ele fez Starling Park. Provavelmente esse carro do Matt Di Benedetto é o carro que banca a operação dos demais carros da equipe do Curtis Kay. Então ele faz start and park. Lembrando que o Matt Di Benedetto surgiu como uma grande promessa, era piloto da Gibbs, né? E foi campeão da KN East no ano que teve adversários muito competentes. Mas ele não vingou como promessa, então ele. Mas ele tá lá, ele tá no meio ainda, né? Do rolo. E é isso que é importante, ele tá correndo. Quem mais aqui para destacar? Eu acho que seria por aí mesmo. Carlos Conteiras, Pedro, ele chegou a aparecer bem ali no Isso, top. Não, terminou em 21º. Jurássico mexicano e, pelo que me parece... Primeiro latino a correr na NASCAR, inclusive. Sim, e pelo que me parece, ele é um dos responsáveis pela Toyota Series, a NASCAR mexicana, um dos caras que levou a categoria para o México. Se eu não estou enganado, ele é tricampeão lá também, assim como o Germán Quiroga. Bom, acho que da Nationwide é isso aí, né? De prova. Então vamos puxar o campeonato aqui. O Chase Elliott segue liderando, 792 pontos, 10 à frente do Reagan Smith. O Elliott Sadler segue 16, né? Ele vinha 13 pontos atrás, teve 3 pontos aí aumentados na diferença. E o Ty Dillon foi o que mais perdeu com essa etapa, vem 28 atrás agora, ele que estava 13 atrás, empatado com o Elliott Sadler. Então, assim, ou ele estava 16, o Sadler e o Smith 13. Isso, Sadler e o Smith 13 e o Ty Dillon vinha 16. Bom, afunilou um pouco mais, agora a gente não tem mais provas em misto, de se lembrar disso aí, né? Então, quem tinha para abrir vantagem ou tirar vantagem em misto, tirou nessa ou terminou de afundar nessa. Então, e o Brian Scott vem em quinto, 42 pontos atrás, o Bane 52. E depois começa o abismo. Chris Buescher é o sétimo, 144 pontos atrás com sua vitória. O Brendel Gaughan é o oitavo, 166. O Ryan Reed é o nono, 190. O Buescher é o décimo, 206. O Cassie, o 11º, 227. E o Dylan Krasniewski é o 12º, 229 pontos atrás do Chase Elliott. Teríamos, teoricamente, uma briga aí de três carros com dois carros ou até três, podendo chegar aí, dependendo do que acontecer. Mas eu acredito que a briga é caseira da Junior Motorsports, que eu não vejo a Elliott Sadler e Ty Dillon com força para ganharem corridas, apesar de serem bem consistentes. Senhores, antes de falar do campeonato aqui, o Carlos Contreras, sei lá como é que fala esse cara aí. Ele português tem... não mesmo, é Contreras. Ele tem 34 largados na Toyota México Series lá e não tem nenhuma vitória. O melhor resultado dele no final do ano foi um 20º lugar. Ele só levou categoria pra lá. Esse cara era campeão, cara. Juro pra você. Não. Ah, não. É, tá. Só que tem uma coisa. É, só aparece no Racing Reference, Léo, que é o site que a gente usa pra... De 2011. Isso, é quando a NASCAR sancionou, tá? É, quando a NASCAR sancionou. Isso, ele já tava correndo na NASCAR, ele já corria de truque em 2007, ele foi o primeiro cara a partir. Ele foi tricampeão quando era a Stock Car do México, vamos colocar. Desafio assim. Corona. Corona Series, isso aí mesmo, Elião. Se eu não tenho nada, ele é tricampeão. Eu vou até puxar a informação aí, enquanto o Leozão fala do campeonato aí, depois o Elião. Bom, o campeonato continua interessante. O Xavier na liderança, o Herman Smith 10 pontos ali, o Sadler e o Ty Dillon, quem sabe, o Brian Scott já tá difícil, Trevor Bayne impossível, mas a briga continua ali e parece que vai ser esses três pilotos aí mesmo que vão lutar pelo título aí, vai ser o Xavier, o Herman Smith e o Elliott Sadler, esses devem ser os três que lutam pelo título aí. O Ty Dillon, quem sabe, pode chegar aí, ainda temos bastante corridas pela frente, mas como eu já falei na semana passada, chegou a hora que cada corrida passa a ser importante, e chegou a hora que esse negócio de vamos deixar para a próxima corrida já não dá mais, porque agora é a reta final da National Wide Series aí, foi a 22ª corrida, para 33 são apenas 11, então, tá chegando o final de ano aí pra National Wide Series já, então tá na hora de realmente começar a colocar a manguinha de fora e começar a trabalhar para lutar por vitórias aí. Mas o título eu acho que deve ficar entre os três aí e não deve acontecer nada de tão extraordinário, tão diferente até o final do ano, para que nenhum outro piloto, por exemplo, Trevor Bayne, chegue no final do ano disputando esse título aí. É, Leão? Então, desde a última vitória do Chase Elliott, a tendência era ele disparar, né? Ele abrir vantagem, né? E esse fim de semana, tudo bem, foi um, dois pontos que ele tirou, né? Mas é engraçado, algumas vezes, parece que o Chase Elliott vai começar a abrir, vai começar a meter distância na tabela para o Riggins Smith, e o Riggins vai lá, chega duas, três posições na frente dele. E isso, no fingir das coisas, acaba complicando o Chase no campeonato. Eu estou muito curioso para ver ali faltando 5, 6 provas, a gente mete com essa distância aí, ver o Chase Elliott sob pressão e como que ele pode reagir nesse tipo de situação. Como eu já falei no bloco da Truck Series, essa pontuação da NASCAR aí, se você tiver um problema no início, pontuação só 2, o cara que ganha ainda mais essas provas da Nationwide Series, tem vários pilotos do Sprint Cup e da Truck Series que não marcam pontos, né? Pode ser fator, né? Não que estou em cima do muro, mas eu acho que até o Brian Scott ali, dependendo se ele engatar umas 3 vitórias seguidas aí, 2 vitórias seguidas, ou dar uma zica, como a gente viu ano passado o Regan Smith, né? Que ele tinha 50, tinha vários pontos na frente do segundo colocado e perdeu o título ainda. Embora você bem lembrou, né, Pedro? Não temos os hot cords e não temos mais Super Speedway. Significa que vai todo mundo correr nas pistas comuns da NASCAR, que são 1,5 milha e 1.0, né? E uma outra short break. E agora, interessante, que começa a chegar as pistas de uma milha e meia. Temos Atlanta, depois Chicago, Kentucky, Kansas, Charles, Texas. Então agora começa a chegar aquelas pistas onde que o carro realmente tem que estar muito bem acertado. Aquela pista onde que os carros melhores acertados. O carro tem que ter um setup, tem que ter um bom desempenho de chassi, suspensão. É uma pista que exige muito do equipamento e mais ainda do piloto ainda. Então, e força de motor. Então agora essas pistas aí que elas costumam separar que costuma ter aquela distância muito grande, separando os carros médios dos pequenos para os carros que realmente andam muito forte. É, as corridas onde que vai sobrar o carro 54 e o carro 22. É, o que não vai atrapalhar muito em termos de campeonato, né? Daí a gente vai ter um campeonato à parte de pilotos, né? É, e de carros também, sempre o 54 e o 22. Eu nem vou trazer essa informação aqui, vou deixar mais pro final da temporada aí, pra gente começar a pegar no pé disso aí, então. É, bom, então acho que é isso aí, né? Pra Nationwide, estamos listos. E aí nós voltamos para falar no próximo bloco da Sprint. Bloco. Bloco. Que ocorreu lá em Michigan. Vitória do Jeff Gordon.